noite, no ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas pela Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcante. O programa feito para melhorar o seu sábado, transformando ele em um dia mais dançante, rítmico, relaxante, tranquilizante, enfim, vai da tua vibe, né? Vai do teu momento, do teu dia, é assim que funciona. Então é o seguinte, a edição do Flash House de hoje vai começar com Captain Hollywood, lembra deles? Pois é, More and More, é claro que numa versão diferentinha, né? Eu vivo tocando coisas diferentinhas aqui no programa e pra não fugir a regra, tá aí. Teremos ainda Technotronic, Out of Control e Rhythmics, Michael Jackson, tudo isso ainda no primeiro bloco do programa. Então, se eu fosse você, aumentaria o volume dessa bagaça aí e curtiria. Everything they said, yo, it should be red. day, make my day, make my day, make my day. Pump it up while your feet are stuck. nobody calling on the phone. Yeah. Won't You Get Enough? Michael Jackson, ainda Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Tivemos também Out of Control, Wanna Fuss, Technotronic, Pump Up the Jam. E começamos o Flash House de hoje com Captain Hollywood Project. É, More and More. Só foi o primeiro bloco, meu querido. Dá tempo de você esparramando o link da Rio Sul Rádio, do Flash House, aí pelas suas redes sociais, convidando seus amigos a curtirem aquilo que você está curtindo agora. Você está ouvindo Flash House. Seis e trinta e cinco. Rádio Serviço. A história de um amor que atravessou décadas. Venha se emocionar com o filme mais esperado dos mesmos produtores o amor que atravessou décadas e... Não deixe a droga controlar sua vida. Uma campanha internacional do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime. Você está na Rio Sul Rádio, com a qualidade de áudio que permite que você compreenda melhor. O baixo. A guitarra. Os teclados. A voz. It's the final countdown. Enfim, da melhor maneira, todas as boas músicas. Rio Sul Rádio. Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Guilherme Viuza, Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel, Alexandre Garcia e muito mais. A Oeste tem o melhor time de jornalistas do Brasil. Informação de qualidade e comprometida com os fatos você só encontra aqui. Para a Oeste, a liberdade de expressão é um valor inegociável. Assine. Acesse www.revistaoeste.com. Voltamos a apresentar Flash House. Lee Merrill. I just

understand, worshiping you like a god and like a goddess. Somehow, you remain modest. Flashbulbs pop, paparazzi goes wild. With amazing grace, you walk and smile. They answer to your beck and call. You're flawless, after all. Overqualified for the position. Your dreams see fruition. Me a class on a higher plane. Everyone wants to know your name. Just like perfection. Needs no correction. Like no other. Absolutely. Just like perfection. Needs no correction. Like no other. Absolutely flawless. Flawless. Flawlessly flawless. Tivemos aí Red Hot Chili Peppers Californication, quem diria no Flash House. Olha só, anterior Coldplay, Clocks, Tommy V, Lovely, Mark V, Can't Stop Loving You, Charles and Eddie, Would I Like to You. Começamos o 7-2 do Flash House de hoje com Lee Merrill, Do You Want Me. Eu espero pra caramba que vocês tenham curtido, apreciado, gostado do Flash House de hoje. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui pela Rio Sul Rádio, no sabadão, a partir das 18 horas. Um grande abraço em todos vocês, obrigado pela companhia e fui. O passado de presente pra você, Flash House. Sim Informática. Consertos de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. E você? E não vem pra cá, onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$380, você ganha lentes, visão simples, com filtro azul, até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Clínica Senor e Calçadão de Resende. Boa noite. Você está na audiência da Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Rádio. Agora, Bee Gees. Мой свет, чувам за те, у мой свет, нектар. Sul Rádio. Dim your eyes. We'll tiptoe through the streets and we'll creep over the eaves and run across the roofs and hide like common thieves. We'll go until the stars expire. So here is where the culprit lies. Oh, we'll steal love songs tonight. Statues to the ground. I know you are the reckless kind. The crashing is the sweetest sound. We'll tiptoe through the streets and we'll creep over the eaves and run across the roofs and hide from the police. Our hearts are picking pockets out. My darling, don't you turn back. Dance for you, and everything is shaking. Rádio. Serviço. Agora no seu rádio, Unidos pela Prevenção. Unidos pela Prevenção. Um programa do Hospital de Amor para conscientizar a população sobre a importância da prevenção do câncer de mama. próteses de silicone, elas podem dificultar o diagnóstico do câncer de mama? Este é um dos vários mitos que existem sobre essas próteses. A mulher que possui esse tipo de implante deve apenas se atentar para o lugar onde irá realizar o exame de mamografia, pois é importante que o profissional que o realiza saiba técnicas específicas para que o implante não interfira no diagnóstico do câncer de mama. Você ouviu Unidos pela Prevenção. Acesse www.hospitaldeamor.com.br e confira mais informações sobre a prevenção do câncer. Rio Sul Rádio Duetos. Os encontros mais prováveis. Rio Sul Rádio Duetos. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. Enigma. Do what drive to London, all the Alfies it dir gefällt. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fangen wir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Du bist die Zukunft, du bist dein Glück. Du treibst uns in die höchsten Höhen und sicher auf den Boden zurück. Ich bin für dich da, du für mich. Seit deiner ersten Stunde glaube ich an dich. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang mir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang mir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Du bist der Anfang, du bist das Licht. Die Wahrheit scheint in deinem Gesicht. Du bist ein Helfer, du bist ein Freund. Ich hab so oft von dir geträumt. Du bist der Anlass, du bist der Grund. Gesund. Du musst nur lächeln und sagst ein Wort, den Kindermund tut Wahrheit kund. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang mir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang mir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. Fang mir an aufzuräumen, bau sie auf, wie sie dir gefällt. Bitte hör nicht auf zu träumen von einer besseren Welt. I found myself so far down, away from the sunshine. Zone.